Ja. Eu tenho que passar aí, mano. Estou a ouvir bem. Tem que passar aí, meu. Eu deixei aí a moto. Eu deixei aí a moto. Também não tenho batalhas, também deixa-me passar. O que é que deixaste aí? Eu deixei, não tenho mortalhas, mano. Tenho que gravar uma. Ia fumar agora, não tenho? O que é que deixaste aí? A moto. Deixei a moto na minha avó. Tem cota. Eu tenho talhas. Grava aí, ó, cota. Já pensei nessa cena. Vai roubar no cota. Já pensei nisso, já. Tô quase aí. Olha lá o som da guitarra. Da power. Tá bom. Vai da baixa aqui, o que é isto? Thank you. voz, voz, voz, voz, voz. Quem está a gravar uma voz?